Espera aí. Pessoal! Ana, explica só uma coisinha. Por que Jesus não veio ao mundo já grandinho? Assim, ele dava remédio do amor de uma vez e curava a humanidade toda. Boa pergunta, Nina. Acontece que Jesus precisava ensinar o jeito de viver uma vida pura. E foi justamente isso o que ele fez. Jesus veio ao mundo em carne e osso, assim igual a gente, para viver feito nós vivemos. Aí é que tá a diferença entre Jesus e Adão. Jesus provou que é possível viver sem pecar. A obediência a Deus fez de Jesus alguém muito especial, o mais especial de todos.